Esse via bom vende 4.000 no 012. Identificado. O 1804 atualizado em LS, X-Ray, pista na zero, reporte estabilizado. Chama estabilizado, 1804. Boa noite, 897, essa é a identificação via bom, desça para nível de voo 050. Confirme o nível de voo? 050. 050, 897. E ele é 804. O 1804, complete confirmação, torre 1186. 86, bono novo, até mais. Tô bem. Torre, bom dia, Gol 904, tá a 2 milhas de Simbra. No 804, bom dia, pouso autorizado no 0, vento 040 graus, 039. Livre de pouso na 0, 804. 1715, desce para 2010, ajuste 1012. 2.1012. Gol 1897, desce para 4.000 pés, ajuste 1012. 4.000 com 1012, 897. Controle Salvador, bom dia, gol no 607, a informação é com... Gol no 607, oceano, identificação via PONF, desce para nível de voo 050. Desce ao 050 no 607. Solo 43, Olivrão, 129. 129, boa. 719, autorizado ILS, X-ray, pista 0, reposta Blizzard. Gente, reportará estabilidade no 7. Olá, bom dia, 1804, Olivrão. Bom dia, gol 1804, táxi Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette, gate 10, 804. Alô, Salvador, bom dia, o TAM 3171, ciente da informação ECO. TAM 3171, pronto, cópia? Pronto para cópia, TAM 3171. TAM 3171, para Guarulhos, nível 360 autorizado, via Peruísque 50. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, BDEV. Controle Salvador 119.8, Torre 118.6. Aciona 5142, TAM 3171. Latam 3171, autorizado nível 6360, conforme plano. Aerovia a Upper Whisky 50. Decolagem da 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Leda. Após Leda, voa Bidev. Controle 198, torre 186, transponder 5142. Correto, chame para posicionamento, TAM 3171. Chamará para posicionamento, TAM 3171. No 897, Confirme estabilizando. Estabilizando o momento, 9715. Sítio 9715, chame torre 1186. 1186, obrigado. Gol 1897, autorizado ILS, XR, pista 90, reposto estabilizado. 7900. Torre Salvador, gol 1715, bom dia. No caixa 5, bom dia, pouso autorizado no 0, vento 0, baixo 0 grau, 2107, Salvador, cordial bom dia, web 5722, gente da informação. Informação Eco, está na ponte 01. É, por gentileza, poderia confirmar o procedimento de saída? É Gole Transição Ofito, para qual que o senhor chama em 1219? Gole Ofito 1219, obrigado. Redução para 1919 0909 1909 no meio 17 1715 solo 51 livrar 219 Livrar 219, gol 1715. Paulo, bom dia, gol 1715. 715, táxi via Alfa, India Gate 02. Alfa, India Gate 02, gol 1715. Salvador, bom dia, TAM 3507, informação eco, uma ideal de descida. TAM 3567, assina identificação autorizada de chegada bomba, desça para 4.000 pés, o ajuste no 012. 4.000 no 012, TAM 3517. Oi, 897, evacuação externa, 3GH. No 897, pouso autorizado no 0, vento variado com 3 nós. Sente. Gol 1607, livre LS, atalhante para informação, segue o número 2, aeronave que o prédio fez na aproximação, 7 milhas à sua frente, aeronave da companhia. Tempo do tráfego, gol no 07, estabilizado no X-ray. Gol 1607, complete final, reduza para aproximação, torre, 118 mesmo, pouso. 18-1607, terminado, 3-2-2. Momento. Salvador, bom dia, gol 1607, está visitado em NETEC 3190. No 607, continue a aproximação, guarde pista livre. Aguarde 1607. 21, prontos para o táxi, PLB 188, autonomia 4 horas e 5, alterna Galeão. São 3171 no táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da pista 10, chame a torre em 118, decimal 6, ajuste 10, 12, um bom dia, feliz ano novo. Autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera 18-6, ajuste 10-2, bom dia, um bom ano novo para todos aí também. Solo 57, Livrão 2197. Solo 1897, Livrão, se escuta. 1897, táxi via Alfa e Juliette, gate 09. Alfa de gate do 9, 1897. Torre Salvador, bom dia, TAM 3171, pronto no ponto de espera da 10. 3171, ali mantém pistão 10. Ali mantém na 10, TAM 3171. Solo Salvador, muito bom dia, feliz ano novo, Web 5722, assente da Eco, solicitou Brasília, nível 320. Webjet 5722, confirmando 380, nível solicitado. 320, Web 5722. Sim, está pronto para cópias? Afirmativo, está pronto para cópias. Webjet 5722 para Brasília, nível 320, autorizado via Pendolo 17. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita, na saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 51 ou 55, Webjet 5722. Em Brasília, autorizado, nível 320, saída Gole, Ofito, decolando da 10, primeira curva à direita, pelo Pendolo 17. 119.8 é o controle, 18.6 é a torre, 5155 é o nosso transponder, Web 5722. Web 5722, correto, chame pronto para pushback, acionamento. Chamarada no gate 01, Web 5722. Paulo, é o voo no 607. Voo no 607, táxi via Alfa Juliette, gate 5. Alfa Juliette. Presumo 71, decolou 02, controle 119, decimal 8. Controle 198, São 3171, bom dia. Via 1012, repostaram estabilizados 3597. Controle Salvador, bom dia, TAM 3171, cruzando 1800 pés. Da do perfil da DAEL. TAM 3171, contato radar decolagem, sua para 360, saída da DAEL. 360 DAEL, solicita a proa direta de DAEL, TAM 3171. Autorizado proa de DAEL, TAM 3171. Voa DAEL, TAM 3171.